crime na quebrada, uns chorando, outros rindo. Tudo bem sério, ouço tiro, escuto o hino. Salve lindo perdão da sua esperança. Fazem sua caxanga, mata e não se cansa. Tua nova presença, tua lembrança. Crime é morte, casinha marca sua infância. A grandeza da pátria nos traz. Quem é que tá morrendo, se fudendo mais? Viver assim é triste, às vezes obrigado. Temos que fugir pra não virar finado. Agora o ferro é seu ouro, o pó o seu consolo. Dedo no lugar, sai da frente que o avião vai decolar. Atitude parcial, muitos se dão mal. Realidade bandida, cortejo funeral. Medo de quê? Mata a fome na farinha. Se tá grilado, nada consta. Bestia, eu tô na minha, eu tô na onda. Sem neurose, a minha fala é assim mesmo. Quem pode, pode, quem não pode, se pode. Tô prevenido, precavido. Qual é mesmo a sua? Aqui quem vos fala é Marcão, baseado nas ruas, meu irmão. É crime na quebrada, um chorando, outros rindo. Tudo bem sério, ouço tiro, escuto o hino. É crime na quebrada, um chorando, outros rindo. Tudo bem sério, ouço tiro, escuto o hino. É crime na quebrada, um chorando, outros rindo. Tudo bem sério, ouço tiro, escuto o hino. É crime na quebrada, um chorando, outros rindo. Tudo bem sério, ouço tiro, escuto o hino. Saí de casa, levo o texto, rezo o credo. Se senta o dedo é só mais um, véi que vai pro inferno. É na quebrada, é respeitada a lei. Dia seguinte, um cadáver se via, eu não sei. Se espelhando nos outros, cheiro de esgoto. Saí desse lugar, minha meta eu vou falar. Vou dizer, eu vou fazer, sem querer tirar. Mas realmente, irmão, às vezes não dá. Eu compreendo, vou vivendo, vou tentando. Vou seguindo as regras, me adiantando. Posso até estar com medo, mas você também. Ninguém aqui, véi, é mais malandro que ninguém. Aí, Marcão, quem falou é o rei, o seu chegado. Amém, é baseado, eu tô ligado, pode crer. A sua dependência depende de você. Aí, Rafa, traz a serva, acende o cigarro. Só em você eu confio, chegado, minha diversão. Se nunca mulherão, tô de boa, tô tranquilo, sem cano de cartão. É, eu tô na paz, se liga quem faz. Cena repetida, superstar da malandragem. Cadê sua atitude, ideia e coragem? Pode crer, Marcão, meu nome é Rafa, se liga aqui na fala. Tenho minha história e anos de estrada. Sou observo o caminho, nunca vou parar. Se faço por você, você pode me ajudar. A ideia é que te dá, é um cara que não cansa de batalhar. É, baseado nas ruas então, meu irmão. Como é que é, Marcão? Pode crer, Rafa, agora é com a gente, certo? É crime na quebrada, um chorando, outros rindo. Tudo bem sério, ouço tiro, escuto o hino. É crime na quebrada, um chorando, outros rindo. Tudo bem sério, ouço tiro, escuto o hino. É crime na quebrada, um chorando, outros rindo. Tudo bem sério, ouço tiro, escuto o hino. É crime na quebrada, um chorando, outros rindo. Tudo bem sério, ouço tiro, escuto o hino.